Então, se liga, bandido favelo. Verdade dói, mas é melhor do que mel com veneno. Não é pra agradar, ouvido de comédia. Eu canto por amor até umas horas, cê é favela. Pelo rap, o rap de verdade. Se erguei, não depender de arrombado pra sobreviver. Eu analiso, ó, reparo. Enquanto nas ruas se foram por falta de aviso, de palavra, de conforto, pensa aí, de ideia. Talvez de um eu te amo, de pai pra filho, filho, mãe, mina, mano. Quantos, quantos, quantos que se foram por falta de palavra, por falta de conforto. Aí você me diz, bonitão, que peso tem. Mas que Deus nos acompanhe hoje sempre, amém. São só palavras, três, duas, às vezes uma. Que te leva do estranho na cara, te leva da dor na nuca. Eu canto que vivi e chega a me arrepiar. Quantos que daqui não viram a vida passar. Na troca de tiro com os porco, de pomba dentro da valeta. Coitão, cara lá seca que clara na cabeça. Só por Deus, ó, vai vendo, querido, senado louco, atrasado. Não fui pro enquadro, estragou a moto. Puta que merda, perdi a fita dada. Perdeu a casinha armada pra explodir a sua cara. Se ligou, reparou que aqui o bang é monstro. Louco, estralado, não vê o diabo solto. E mais uma vez é lá na igreja, o cena pista. O peso da oração da sua mãe livrou sua vida. Vida, vida, vida. Nós não tá brincando de bandido em rimar. Com a rua nós tem mais aprender do que ensinar. Nós vai cantar o sangue enquanto sangue jorrar. O peso da palavra é tonelada pra firma. Nós não tá brincando de bandido em rimar. Com a rua nós tem mais aprender do que ensinar. Nós vai cantar o sangue enquanto sangue jorrar. O peso da palavra é tonelada pra firma. Eu quero ver segurar a missão de quem não tem nada a perder. Quem luta pela família, pelo sustento pra sobreviver. Deixando mulher, de lutos, filho, órfão de pai, mas ajuda não vem do homem, pois cê sabe que Deus é mais. Por enquanto aqui pra nós, tudo resulta em treta, miséria, ganância, inveja, pobreza e os cobrador tão na pista, pronto pro pavor. O crime organizado dita as regras, põe terror, tá chocado. Mas aí, vê aonde quem mais vai. Seu país não fala nada, mas financia cada vez mais desigualdade, violência. Hoje é comum, infelizmente, amargamente, aqui morreu mais um. Tá na chuva é pra molhar, viu, no crime a saída. Foi disposto a matar, estombou morto na pista. Nós não tá brincando de bandido em rimar. Com a rua nós tem mais aprender do que ensinar. Nós vai cantar o sangue enquanto sangue jorrar. O peso da palavra é tonelada pra firma. Nós não tá brincando de bandido em rimar. Com a rua nós tem mais aprender do que ensinar. Nós vai cantar o sangue enquanto sangue jorrar. O peso da palavra é tonelada pra firma. O sistema vai vendo o choque de mil volts. Seus agentes sem cabeça na banda. Já seu repórter filmou, tipo desumano, eu sei que choca. Mas pra nós é só assim, pra obter uma resposta. Um trampo decente pra morrer sem status. Nós tá na missão enquanto os boy enche o rabo. Abre a cela, fecha a cela, bota nós na tranca. O cobrador quis resposta, quando põe na balança. Sua vida sem incentivo versus matraque e fuzil. Minha vida sem dinheiro, minha mente a mil. E nós não tá pagando de bandido em rimar. Com a rua nós tem mais aprender do que ensinar. Vai cantar o sangue enquanto o sangue jorrar. A justiça e liberdade é tonelada pra firmar. Nós não tá brincando de bandido em rimar. Com a rua nós tem mais aprender do que ensinar. Nós vai cantar o sangue enquanto sangue jorrar. O peso da palavra é tonelada pra firmar. Nós não tá brincando de bandido em rimar. Com a rua nós tem mais aprender do que ensinar. Nós vai cantar o sangue enquanto sangue jorrar. O peso da palavra é tonelada pra firmar.